demonstra a vivência da ANCOS, demonstra a vivência da ovinicultura, e além de mais é um dia de confraternização também entre os pastores, entre os associados da ANCOS, e onde eles podem mostrar as suas raças, as ovelhas, obviamente, e têm muito brilho nelas, porque elas são as melhores produtoras, são os melhores exemplares. Habitualmente, ou neste em particular, quantos os produtores que têm por hábito participar neste concurso? Por norma, são 30, 30 e poucos. Portanto, conseguimos encher o pavilhão que hoje serve de centro de cria. Portanto, esse pavilhão fica cheio com a exposição dos animais a concurso. Doutor Manuel, e depois daquilo que aconteceu no ano passado, este concurso acaba por ter um significado ainda mais particular de defesa desta raça? A ANCOS, ou melhor, o associado da ANCOS, tiveram algumas perdas de animais, mas estou convencido que as vamos recuperar a breve trecho. Tem já sinais dessa boa recuperação, nomeadamente até por via do centro de recria, portanto, perderam-se perto de 5 mil animais, se me recordo, no grande incêndio. A recuperação está a acontecer tal como era esperado? Liliana, nós vamos repor 60, entre 60 e 60% dos animais perdidos. Posso lhe dizer, e aproveito a oportunidade que me está a dar, que nós já distribuímos 400 borregas, em breve já mandámos cartas aos associados para comprarmos mais umas 150, 200, porque também não queríamos pôr mais, porque não cabem, isso é, não tem condições de instalação no centro de cria. Portanto, em outubro, sensivelmente, começaremos a fazer as novas aquisições, porque nós estamos a chegar às 800 borregas do ar. Portanto, isto são números muito positivos para a ANCOS. Sim, para a ANCOS e para os seus associados, porque a ANCOS tem a honra de contribuir com a ajuda do Pingo Doce e da Força Natureza de Cascais e outras pessoas particulares na compra e distribuição das borregas. Posso lhe dizer que também fiz chegar a 5 mil euros de bolos de sais aos pastores. Vou tentar, estou à espera que a contabilidade da ANCOS também me preste contas para saber, porque o ano passado pagámos 20 mil euros de IRC e este ano, segundo as informações que eu tenho, é para muito mais. Quero, em vez de dar, sou sincero e digo isto em toda aos microfones da sua rádio, em vez de dar dinheiro e me sentir um homem feliz, sinto-me feliz por pagar IRC, é sinal que a ANCOS está a dar proveitos, mas sinto-me mais feliz se esses proveitos forem repartidos pelos associados. Estou a pensar seriamente, depois das contas apuradas, em novembro, de comprar 25, 30 mil euros de ração para servir aos pastores, para os ajudar mais uma vez, incentivar mais uma vez na ovinicultura. E permita-me também só dizer isto. A ANCOS já comprou, há pouco tempo comprou um carro novo para os borregos, vai sexta-feira fazer a compra de uma casa, de uma loja, para mudar a sede, a delegação em Sorigo da Beira, mantendo na mesma a quinta que lá tem. Portanto, a ANCOS, graças a Deus, e graças ao trabalho da direção e de alguns colaboradores, converso isto, está de vento em pouco. Boas notícias então. Dr. Manuel Marques, a esta altura é possível contabilizar o efetivo animal na região dos ovinos da Serra da Estrela, pese embora a perda que houve? Olha, Liliana, se a memória aqui me atrai, eu tenho os dados aí só do melhoramento animal. Reduziu um bocadinho em relação ao ano passado, em 2016, peço desculpa, 2017, reduziu em 2016 na base 6 mil animais. Mas aqui isso tem sido muito flutuante. Um ano sobe, outro ano desce. Estou convencido que andamos por volta das 30 mil ovelhas inscritas no livro genealógico e serão para 65, 70 mil ao todo em que nós prestamos apoio médico-sanitário. Portanto, e este é um número que quer ver crescer? Quero. O melhoramento animal quer ver crescer. Porque se nós não estivermos preocupados com isso, podemos correr sérios riscos da melhor gastronomia que se pratica na região, o queijo da Serra da Estrela, poder sofrer algum revés, o que eu não queria, porque dado aos tempos ancestrais que o queijo da Serra funciona na nossa região. Dr. Manuel Marques, também no sábado podem contar com a presença de um elemento do governo, que mensagem é que vai e quer transmitir? A mensagem que eu transmiti há pouco tempo, num almoço que tive com um grande admirador, do Queijo Serra da Estrela, e um grande produtor de Queijo Serra da Estrela, que já fez parte dos governamentais, almocei com ele, e quero fazer-lhe sentir que nós devíamos nos juntar com o Estado Estado, ou com o Estado Estado, ou com o Ministério da Agricultura, para haver uma majoração para quem detém ovelhas bordaleiras Serra da Estrela, em relação às exóticas, tem que existir. Porque, havendo uma majoração de subsídios, ou uma outra forma de subsidiar as raças autóctones, é uma rabura de razões para que as pessoas adiram à criação e à produção do leite de Serra da Estrela. Portanto, tem que haver um apoio maior para os produtores? Diferente. Um apoio diferenciado em relação àqueles que criam ovelha, que têm ovelhas exóticas, que produzem leite, os industriais, por respeito que eu tenho para os pastores e para os industriais, mas acho uma coisa que se preocupa, e o objetivo e o objeto da associação é preservar e zelar pela raça do leite.